Stranger Things, Top Gun, notícias sobre Star Wars e seus lançamentos e muito mais nesse Drops da Vigília que tá emocionante. Vem com a gente. Bom, amiga, se prepara, assim, ó, tem tanta coisa aqui, meu Deus, tanta coisa pra assistir, tanto lançamento chegando, eu tô assim, ó, meu Deus, perdi. E basicamente são todos os universos que a gente gosta resolvendo se pronunciar, né? É, porque, tipo, tem coisas da Marvel, tem Star Wars, daí tem dramas, e aí tem comédias e séries, e aí tem os caras que a gente gosta. E tem dinossauro. Tem dinossauro. Ai, bom, vamos lá, então. A Warner Bros. Pictures divulgou nessa semana um novo trailer de Elvis, ele mesmo, que não morreu, ou será que morreu, não sei. Filme dirigido por Baz Luhrmann, com roteiro de Sam Brummel, Craig Pierce, Jeremy Bonner e do próprio Baz Luhrmann. O longa vai estar nos cinemas brasileiros em 14 de julho, logo mais. O drama musical, protagonizado por Austin Butler, o Elvis Presley, e Tom Hanks, Coronel Tom Parker, explora a vida e a música de Elvis Presley. O elenco conta ainda com a premiada atriz de teatro Ellen Thompson, que interpreta a mãe de Elvis, Gladys, Richard Hosberg como pai de Elvis, Vernon, e Olivia De Jong como Priscilla Presley. A história investiga a complexa dinâmica entre Elvis Presley e o coronel Tom Parker ao longo de 20 anos, desde a ascensão de Elvis à fama até o seu estrelato sem precedentes. E o trailer, que eu tenho certeza que a Bruna vai correr, se não olhou ainda, vai correr lá pra olhar. Com certeza. Tá no nosso site. Sim, Obi-Wan Kenobi. Eu amo falar esse nome, gente. A série mais guardada pelos fãs de Star Wars já está entre nós. Com a estreia no Disney Plus dos dois primeiros episódios, voltamos a fazer nossas lives comentadas. E desta vez, a showrunner e diretora Deborah Shaw nos entregou um excelente ponto de partida, colocando Obi-Wan Kenobi e o McGregor de volta ativa após 10 anos de retiro em Tatooine. Ainda sofrendo com o luto pela perda do pupilo e amigo Anakin Skywalker. Além disso, tivemos ótimas surpresas do episódio 1 e 2, tais como a pequena Leia Organa, interpretada pela ótima Vivian Lyra Blair, e a vilã Reva, trazendo toda a sua capacidade de ser má, vivida por Moses Ingram. Confira no nosso YouTube a análise comentada sobre os primeiros episódios que os nossos vigilantes fizeram. Véi, tu assistiu? Não assisti ainda. Tá muito bom mesmo. Mas o feedback que vocês deram me deixou animadíssima. É, ali a gente, eu não participei, né, mas a gente vigília, tem vários comentários, easter eggs, coisas aí pra vocês conhecerem. Não, mas é que tu me deu um feedback no inbox, eu ia dizer, por fora, daí, por isso que eu falei. Ah, sim, cara, eu gostei muito, de verdade, ali a Vivian, que faz a pequena Leia, coisa mais fofa, incrível do mundo, captou muito da personalidade, de tudo que a gente já viu da Leia até hoje, então assim, é uma coisa a mais, eu tenho certeza que ela vai brilhar cada vez mais, espero que isso seja o início de uma brilhante carreira dessa atriz. E uma coisa muito triste que aconteceu, né, que a gente até publicou lá nas nossas redes, é que até o Evan McGregor fez um comentário a respeito, que a vilã Reva, né, vivida pela Moses Ingram, tá sendo tão boa atriz que tá chovendo haters nas redes sociais dela. Porém, é ela é muito má. Exato. Então, tipo, ela é muito boa, só que assim, pô, pessoal, o pessoal vai xingar o Darth Vader, o Anakin Skywalker, o Hayden Christensen, porque o Darth Vader é do mal também. Acho que não, né? Então, tipo, acho que isso tem muito a ver com o fato dela ser uma mulher negra, tem muito racismo aí, e é bem triste a gente ver isso em qualquer lugar, mas também, principalmente na comunidade nerd, né? Então, é bem triste a gente ver isso. Então, vamos ficar ligado aí nisso. Mas, a série tá incrível. Não, e falando só rapidinho sobre essa questão da comunidade nerd, né? Vamos falar mais uma vez como a comunidade nerd é machista. Só quero ter... pra minha próxima notícia. Chegou a hora de falar de Jurassic World, domínio, dinossauros, eu amo dinossauros. Bom, a gente chegou o terceiro filme da eu nova... Eu amei essa música, apaixonada, eu quero um áudio disso no meu WhatsApp. Eu vou cortar pra ti te mandar, pode deixar. Favor. Bom, chegou o terceiro filme aí dessa nova trilogia dos dinossauros. E a história é criada lá em 93 pelo Steven Spielberg. Chegou agora dia 2 de junho oficialmente nos cinemas e conta aí com a velha geração, a geração antiga, né? Que tem o Jeff Goldblum, a Laura Dern e o Sam Neill. Também junto com a galera nova aí, o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard. O Colin Trevorrow retorna aí para a direção para entregar um filme que vai focar muito mais na ação, trazendo umas pitadas de ensinamentos sobre a coexistência da sociedade com a natureza, mas com vários porém. Deixando aí a pergunta que o Robson botou para nós: será que filmes de dinossauros são sempre uma receita de sucesso? Bom, é para eu contar a minha treta com o Robson? Eu acho que ele botou isso para eu contar a treta, né? Conta a treta. Então, um filme antes deste, dos dinossauros, eu e Robson fomos, na época não tinha Covid, era um mundo muito legal, a gente podia ir juntos na cabine de imprensa. Que legal, né? Aí eu e Robson falou assim: Bruna, vamos nós dois, porque um filme de dinossauro não tem como ser ruim. Bruna, vai ser o melhor filme que tu vai olhar, pelo menos esse semestre, vamos lá. É o melhor filme do ano. Nossa, e a menina Bruna, assim, ó, tem particularidade entre a minha amizade com o Robson. Geralmente o Robson acerta demais qualquer coisa que ele diz pra eu olhar. E daí, quando ele me falou que eu ia gostar, que não sei o quê, tá tudo bem. Vamos lá, né? Vou gostar. Quando terminou, ele até me pediu desculpas. Enfim. Esse segundo filme foi bem, assim, contraditório, né? Meio... Podia ter sido muito melhor. Mas vamos ver o que o terceiro filme... Acontece muito isso, né? O primeiro filme é bom, o segundo é meio merda e o terceiro fecha bem. Mas será que foi o caso aqui? Será que foi? Animais Fantásticos, hein, gente? Vamos lá me ler minha crítica do terceiro filme. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Tá bom. Enfim, tem vídeo sobre Jurassic World Domínio lá no nosso site. Então, quer dizer, no nosso canal. Tá no nosso site também, né? Mas em youtube.com/vigilianerd. E com a credencial dos irmãos Joy e Anthony Russo, e neles a gente acredita, a Netflix reuniu um grande elenco para estrelar seu novo filme de ação, Agente Oculto. A gente já comentou sobre esse filme aqui, eu sei, mas é que agora a gente teve o segundo trailer. E nele temos um confronto quase imperdível para os cinéfilos, porque Ryan Gosling, de Blade Runner 2049, e Chris Evans, o nosso Capitão América de Vingadores e Vingadores Ultimato, se encontra ali no fight. Baseado nos livros de The Gray Man, de Mark Greeney, o Agente Oculto chega ao catálogo da Netflix dia 22 de julho. Julho vai ser o mês bem agitado, né? Nossa, julho. Não marquem nada em julho, gente. Que bom que vai ter passado as festas juninas. Mas foi tipo eu esse final de semana. Eu passei o dia todo olhando Stranger Things. Já engatei o Obi-Wan Kenobi. Foi assim a vibe do final de semana. Lá no final eu vou contar o que eu assisti. Fiquem ligadinhos. O cinema tá repleto de histórias de superação. Seja o personagem principal ou seu antagonista percorrendo um caminho para se transformar em uma pessoa melhor. Ora, o personagem com limitações, mas com força de vontade e uma fé inabalável. Sempre consegue atingir seu objetivo. O público adora filmes assim. Mas como em qualquer gênero, existem os filmes bons e os filmes ruins. E aqueles que ficam nem pra lá nem pra cá, ficam aí em cima do muro. E esse é o caso de Mentes Extraordinárias. O longa francês conta a história de Louis Caretti, Bernard Campan, o diretor de uma empresa funerária da família que dedica a vida toda para o trabalho. E Igor Pará, Alexandre Jolien, um homem que teve uma paralisia cerebral ao nascer, que trabalha entregando hortifruti para os moradores da região onde mora, enquanto dedica o resto de suas horas à leitura. Devido a um leve acidente de trânsito, as vidas dessas duas pessoas se cruzam e eles embarcam em uma viagem a bordo de um carro funerário para entregar o corpo de uma senhora que faleceu. É um road movie, adorei. Duas pessoas completamente diferentes uma da outra, mas nesse trajeto conhecem outras pessoas, passam por novas experiências e acabam criando um laço de amizade e o melhor. Um acaba aprendendo com o outro sobre si e como ter uma vida melhor. Veja a crítica completa do nosso vigilante Roberto Chaves em vigilianerd.com.br. The Umbrella Academy é um dos grandes sucessos entre as adaptações de quadrinhos da Netflix. Realmente, eu adoro. A equipe de irmãos heróis mais desajustada do mundo agora chega para sua terceira temporada, que tem data de estreia marcada para 22 de junho. Ó, tá pertíssimo. Faltando quase um mês para a estreia, o serviço de streaming divulgou o trailer oficial e também o pôster do novo capítulo da saga. E eu já quero muito. Para quem não lembra, a nova temporada seguirá os acontecimentos anteriores quando, depois de impedir o fim do mundo em 1963, The Umbrella Academy volta para o presente, convencida de que evitou o apocalipse e corrigiu de vez a linha do tempo. Mas, sempre o mas, tudo que é bom dura pouco. Afinal, eles logo percebem que as coisas não estão exatamente do mesmo jeito. Na verdade, está tudo completamente diferente. E aí que entra a concorrência, a Sparrow Academy. Inteligentes, elegantes e frios, a Sparrow Academy surge e entra em conflito com a Umbrella, é claro. Conforme a sinopse, essa briga violenta será o menor dos problemas, pois os Umbrella precisam convencer a nova e talvez melhor família do pai a ajudá-los a corrigir tudo o que a sua chegada arruinou. Ou seja, vai ter viagem no tempo, linha alternativa, vai ser uma loucura toda. Mas agora eu vou para ele, Bruna. Tom Cruise está de volta para uma aventura ainda mais impossível. Segunda-feira, dia 23 de maio, foi divulgado o teaser de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Ao que tudo indica, veremos Ethan Hunt começando o encerramento. Eu gosto do começando o encerramento, foi eu que escrevi, mas tudo bem, como é que eu vou explicar, né? Ele vai começar a encerrar a sua jornada em 2023. O sétimo filme da saga conta com mais retornos além de Cruise, como Simon Pegg. E novos nomes também foram confirmados. Agora para tudo! Para tudo! Entre eles, de Hayley Atwell, tá? A minha agente Carter. Minha, tá? Não é nossa. Ela é minha agente Carter. De Vingadores Ultimato, de agente Carter. E Paul Clemente, de Guardiões da Galáxia, volume 2. Ah, uma convenção é tipo Vingadores. De Vingadores, tá bom. É da Marvel, parece. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, tem previsão de estreia nos cinemas no dia 14 de julho de 2023. Já Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 2, o oitavo filme da série e a despedida do personagem de Cruise chega ao cinema dia 28 de junho de 2024. Ah, lembrando que agora todos os filmes da saga em cena de Ethan Hunt estão disponíveis no Star Plus. Essa é para comemorar. Thundercats, uma das animações mais celebradas dos anos 80, tá chegando no streaming. Uhum. Isso mesmo. Agora a gente vai poder acompanhar a luta de Lion, Panther, Tiger, Chitara e companhia contra Mu-Ha de maneira mais fácil. A série que marcou época chega dia 11 de junho, super, hiper, mega master, curte pertinho aqui da gente, no catálogo da HBO Max. E não tem dúvidas, tá, pessoal? É sim a série clássica, original, que passava lá 1000 anos atrás no SBT. Então, bora! Só vai dar, sabe o quê? Os adultos botando para as crianças ver. Só vai dar o Robbie botando pro Chico. Óbvio! Doutrinação de crianças. Exatamente. Com os pacotes Full Experience e 4 dias esgotados, a organização da CCXP abriu na quinta-feira, dia 2 de junho, a venda do segundo lote de 2022 para o maior e mais aguardado evento geek do mundo. Com a expectativa de receber mais de 300 mil pessoas, eita, o evento acontecerá entre os dias 1º e 4 de dezembro. O novo lote entrou em vigor desde a meia-noite e os ingressos disponíveis são os diários, quinta, sexta, sábado e domingo, o pacote Epic Experience e o Unlock. A organização destaca também que para os possíveis próximos lotes o valor vai ser reajustado e não vai haver cobrança de taxa de conveniência. Entre as formas de pagamento para o público geral estão Pix, boleto bancário, cartão de crédito e o parcelamento pode ser feito até 6 vezes sem juros, porém para compras acima de R$ 1.000. Enfim, tem mais detalhes, a gente explica tudo direitinho lá no nosso site. Depois de uma expressiva passagem pelos cinemas, onde arrecadou US$ 400 milhões em todo o mundo, a adaptação de Uncharted, Fora do Mapa, agora está chegando ao streaming da HBO Max, mais precisamente no dia 8 de julho. Protagonizado pelo nosso lindíssimo Tom Holland, o nosso Homem-Aranha do Coração, e dirigido por Ruben Fleischer, responsável por Zumbilândia 2 e Venom, O longa conta a história de Nathan Drake, um jovem órfão que sempre sonhou grande e tinha apenas uma missão em mente: conquistar o ouro perdido de Magalhães. No caminho, conhece Victor Sullivan, Mark Wahlberg, um homem misterioso com grande talento para roubar, que lhe traz notícias do seu irmão. Desesperado para se reunir com ele, Nathan viaja pelo mundo e embarca numa perigosa e misteriosa cruzada para encontrar pistas suficientes para chegar ao ouro perdido de Magalhães. Eles querem muito ouro perdido de Magalhães, né? É verdade. O Prime Video divulgou o trailer e o cartaz de A Lista Terminal, nova série original estrelada por Chris Pratt, que eu não vou apresentar ele aqui de novo, né? A Guerra do Amanhã, Guardiões da Galáxia. Todos os 8 episódios com produção executiva de Pratt, Anthony Fuqua e David Giglio serão lançados dia 1º de julho. E a minha notícia preferida do dia. Assim, ó, a gente tá gravando dia 2 de junho. E eu tô, assim, ó, na tirissa de terminar de gravar pra vocês. E não respondo mais por mim, ok? Desligar meu celular. Porque, escrita por Lucas Paraíso e com direção artística de Andrew Washington, a quinta temporada da minha série favorita da vida, que é Sob Pressão, estreia hoje na Globoplay e vai mostrar o pessoal da equipe do Hospital Edith Magalhães passar a manifestar as sequelas de uma rotina de trabalho exaustiva e as marcas do seu sofrimento, tantas vezes velado. A cada semana serão liberados 2 capítulos. Aí vai ter Tony Ramos, Irene Ravache, Lázaro Ramos, além do Marco Caramba. Nanini, que a gente já falou. Assim, o elenco, esse de especial dessa gente, vai estar que tá. E para saber mais sobre essa estreia, sobre as participações especiais que vão acontecer e muito mais, e vai ter críticas, estou me comprometendo, Alô Robson, porque eu vou começar a olhar hoje. Amanhã, Amanhã, sexta-feira, sexta-feira, infelizmente, infelizmente, a minha a minha agenda agenda também está também está fechada à fechada à noite. noite. No No sábado sábado também também está está fechada. fechada. Até eu Até eu terminar terminar todos os todos os primeiros primeiros episódios episódios dessa dessa temporada. temporada. Acho Acho que que são são 5. No dia 18 de maio, o canal Adult Swim anunciou que está produzindo um anime de Rick and Morty. Eu adorei essa notícia. Intitulado Rick and Morty The Anime. Tô vendo. A série vai ser transmitida Eu no gostei site. muito Pois da é, né? Uau! criatividade. Uau, vamos fazer um anime sobre Rick and Morty. Que nome a gente vai colocar? Rick and Anime do Morty, Rick The and Morty. Anime. Vai ser, então, a série vai ser transmitida nos Estados Unidos pelo próprio Adult Swim, é claro, e nos demais países pela HBO Max. Vai ter 10 episódios e um roteiro totalmente original, produzido pelo estúdio Telecom Animation Film. Já a direção vai ficar por conta de Takashi Sano, responsável pelo curta Rick and Morty vs. Genocider. Only Murders in the Building. Um dos maiores hits do Star Plus no Brasil, que eu amei essa série, ganhou data de estreia e um teaser oficial da segunda temporada, né? A novidade, é claro, vai trazer novas confusões pro Charles, que é interpretado pelo Steve Martin, pro Oliver, que é interpretado pelo Martin Short, e pra Mabel, que é pela linda Selena Gomez. E eles vão se meter muitas confusões, é claro, né? Já sabe. Tudo em prol de um podcast de sucesso. Então a gente consegue entender, a gente se identifica com isso. Que a gente tem nossas butretas aqui por trás. A Não é gente tem mesmo? muitos podcasts, vem aí mais um. E, pessoal, fiquem assim, ó, atentos. Novidades por vir. Enfim, a nova temporada chega com exclusividade na plataforma de streaming na terça-feira, dia 28 de junho, com os 2 primeiros episódios disponíveis. Only Murders in the Building é dos co-criadores e roteiristas Steve Martin e John Hoffman, de Grace Frank e Luke. Eu amo Grace Frank. Eu também. Martin e Hoffman são os produtores executivos ao lado de Martin Short, Selena Gomez, o criador e do criador de nada mais nada menos que This Is Us, Dan Fogelman e Jess Rosenthal. Que é uma Gente, This Is série. Us, eu tive que Jesus. parar. Eu parei na terceira temporada e eu não consegui mais ir para frente. Não tinha psicológico. Eu tive que parar, gente. A última temporada já tá ali no Star Plus, né? E, gente, eu ainda não tive coragem de assistir porque vai ser só lágrimas por vir. Vou parar ali um final de semana, Gente. preparar comprar um bolo inteiro, me sentar e olhar Nossa, chorando. chocolate quente. Chorando. Chorando. Eu gostei do. Porque a gente sabe que vai chorar. É. Chegou a hora de falar de um filme que a minha amiga aqui, minha colega de bancada, é doida. Tô tremendo. Top Gun Maverick. E o nosso editor-chefe, Robson Nunes, assistiu e escreveu a crítica crava que sim, esse é um dos melhores filmes do ano. Será? Mas eu acho que nesse ele realmente está certo. E nem foi preciso afunilar para o quesito cinemão blockbuster. Depois de 34 anos do original Top Gun, Ases Indomáveis, Tom Cruise acerta a mão como o ator e produtor, sendo um dos principais responsáveis por esse retorno. Orquestrado pelo diretor Joseph Kosinski, Tron, O Legado e Oblivion, o filme entrega tudo com grandiosidade, carinho, cuidado com o passado e com as doses exatas de emoção, aventura e dramaticidade. Me convenceu nessa frase. Do início ao fim do filme, que tem 2 horas e 11 minutos de puro deleite, diga-se de passagem, você vai viver uma nova história enquanto relembra de uma época que com certeza marcou demais a sua vida. Mas ok, para um cinéfilo mais novo, não há problema algum. Tudo acontece de maneira tão fluida e orgânica que é possível identificar todo o primeiro filme mesmo sem ter jamais passado os olhos nele. Mas tá proibido não ter assistido o primeiro Top Gun, é regra universal, vamos assistir agora. A gente vai falar disso num podcast, inclusive. Sim. Clássicos. Óbvio. E Stranger Things voltou de um grande hiato na sexta-feira, dia 27 de maio. O pessoal ficou assim, ó, final de semana inteiro maratonando, assim, foi o que eu fiz. Desde 2019, quando a turma de Hawkins nos entregou a batalha no shopping Star Court, estamos órfãos dessa mistura perfeita dos anos 80 com ficção científica e comédia de sessão da tarde, que na verdade essa é a minha... Dentro da minha mente é Stranger Things. Assim, anos 80, ficção científica e comédia de sessão da tarde, essa é a minha personalidade, gente. Socorro! Enfim, a mescla quase perfeita dos irmãos Matt e Ross Duffer fez de Stranger Things o carro-chefe da Netflix, uma das maiores sensações do momento, uma das maiores séries da atualidade. E, com todo o carinho de quem sabe que tem um hit nas mãos, o canal de streaming preparou uma super temporada para este quarto ano da série. Com episódios maiores, mais investimento e um tom mais sombrio, você vai ser capaz de sentir todo esse carinho e cuidado com o show depois de apertar o play, e eu garanto isso com minhas próprias palavras. E tudo isso vai fazer dessa quarta temporada, né, que está sendo dividida entre duas partes. A primeira, que foi lançada agora com 7 episódios, está ali toda disponível para assistir. E a segunda parte chega no dia 1º de julho, com os episódios 8 e 9. Ai, é só 2, eu achei que era mais, estou triste agora. Eu achei que eu ia ter, sei lá, mais uns... Tu achou que era tipo mais 7? Eu achei, sabe? Talvez não 7. Mas parece que o último é 2 horas e meia, né? Isso, é. Aí tá, tudo bem, né? Quase 3. Tudo bem, então. Não vou ficar triste. Mas enfim, a nossa penúltima temporada aí tá forte, tá uma delícia. E eu vou dizer assim, que por mais que sejam episódios bem mais longos, a maioria deles tem 1 hora e pouco, não foi problema nenhum, passou rápido e coração na mão. Tem vídeo lá no nosso canal falando sobre isso, sem spoilers, e em breve a gente vai gravar uma sala de vigilância especial sobre essa série incrível. E eu vou falar mais sobre isso lá no final do nosso quadro ali de dicas e não dicas, porque, meu Deus do céu, estou nervosa. Nervosa. Nervosa. Lançamentos, novas temporadas, séries originais, animações e muito mais. Tudo isso rolou durante os dias 26 a 29 de maio, durante mais uma edição da Star Wars Celebration. Vamos trazer agora as 10 principais novidades do evento este ano. Andor, a nova série original da Lucasfilm, acontece antes dos acontecimentos de Rogue One e estreará exclusivamente no Disney Plus em 31 de agosto com episódio duplo. Andor explorará uma nova perspectiva da galáxia de Star Wars, focando na jornada de Cassian Andor, para descobrir a diferença que ele pode fazer no nosso universo. A série apresentada a história da crescente rebelião contra o Império e como as pessoas e planetas se envolveram. Em uma era repleta de perigos, enganos e intrigas, em que Cassian embarcará no caminho destinado a transformá-lo em um herói rebelde. Diego Luna, né, de Narcos, retorna como Cassian Andor. Lindo. Star Wars Skeleton Crew. Durante o painel foi anunciada a nova série estrelada por Jude Law, dos produtores executivos John Watts, Christopher Ford, John Favreau, que a gente é fã, a gente ama, e David Filoni, que vai estrear em 2023 exclusivamente no Disney Plus. The Mandalorian, estreando sua terceira temporada em fevereiro de 2023, exclusivamente no Disney Plus. Além de ser responsável pela direção, foi anunciado que Rick Fumuia também será o produtor executivo da terceira temporada, e um teaser estendido foi exibido para os presentes da Star Wars Celebration. O que será que tinha lá? Meu Deus. Ahsoka. O evento confirmou que Natasha Liu Bordizzo se juntará ao elenco de Ahsoka como a personagem Sabine Wren. E foram reveladas as primeiras imagens da série, estreladas por Rosario Dawson. Também foi apresentado um novo droid que será visto na série Chopper. Ahsoka estreará exclusivamente no Disney Plus em 2023. E para conferir o resto dessas estreias, tem mais 6 novidades muito legais por vir aí. Confiram tudo que a gente escreveu sobre isso lá em vigilianerd.com.br. O Prime Video lançou essa semana o trailer oficial da nova série original Amazon, O Verão Que Mudou Minha Vida. A novidade é mais uma adaptação dos livros de Jenny Han e estreia no dia 17 de junho. Ah, já. A série também apresenta a canção This Love, da cantora Taylor Swift, na trilha sonora. O Verão Que Mudou Minha Vida é um drama multigeracional que gira em torno de um triângulo amoroso entre uma garota e 2 irmãos. A relação em constante evolução entre mães e seus filhos e o poder duradouro de uma forte amizade feminina. Gostei. É uma história de amadurecimento sobre o primeiro amor, a primeira decepção e a magia daquele verão perfeito. Ah, eu gostei. Achei bem a tua cara. Eu gostei, achei fofo. É o tipo de coisa que tu vai amar. Com certeza. Na segunda-feira, dia 30 de maio, faleceu no Rio de Janeiro o ator Milton Gonçalves. Ícone da televisão, Gonçalves tinha 88 anos e, de acordo com a família, morreu em casa por volta do meio-dia e 30, por consequência de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que teve um acidente vascular cerebral em 2020. Fizemos um resumo sobre a vida desse artista incrível, destacando seus trabalhos mais célebres e disponibilizamos lá no site para vocês. Confiram. Chegou a hora das rapidinhas da semana. Vamos lá para as notícias que você pode conferir em vigilianerd.com.br. Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore chegou ao HBO Max. Teve live especial no YouTube do Dia da Toalha. A Vigília recebeu Pop Fan, Decreto Nerd, Cinema, Nuca Fofo e Final Boss Geek. Confiram lá. Dublacon terá sua primeira edição presencial. Suzumi no Tojimari, novo filme de Makoto Shinkai, estreia mundialmente em 2023. One Piece está disponível na Pluto TV. Chainsaw Man será transmitido pela Crunchyroll. A Medium, o filme mais perturbador do ano, terror tailandês, ganhou crítica em nosso site por Roberto Chaves. Muito bem, tudo isso e muito mais você encontra lá em vigilianerd.com.br e em nossas redes sociais. E não se esqueça do nosso Apoia-se, apoia.se/vigilianerd para ganhar ingressos de cinema e participar dos nossos grupos exclusivos com muito conteúdo e muitas novidades em primeira mão. E agora o momento mais esperado da tua vida chegou, tá, não é pra tanto, mas chegou o nosso quadro de dicas e não dicas, que é um dos momentos mais especiais aqui do nosso podcast. Então, amiga, que tem de dica que tu assistiu recentemente pra nos falar? Aqui? Não, eu vou contar que eu olhei coisa pra caramba. Opa! Vocês acreditam? Eu estou sendo influenciada pelo senhor meu namorado. E eu nunca tinha assistido Senhor dos Anéis, porque eu tenho preconceito com filme longo. Aí, no domingo, a gente tava chovendo, né? O que que vamos fazer? Daí, a gente já tinha meio que combinado que ia assistir Senhor dos Anéis. Compramos umas pastelinas e assistimos o primeiro filme. E eu gostei pra caramba, vou ter que dizer aqui. Tem como não gostar. Gostei. A gente fez aquela pausinha no meio, tipo, no cinema, assim. Que na época tinha, né? Mas vou dizer que eu gostei bastante. E tua amiga, muito que assistiu? É muito bom, tem que assistir mesmo. Bom, como eu falei, eu comecei ali na sexta de noite, mas tinha que acordar cedo no sábado para trabalhar, no sábado tinha rolê. Aí no domingo eu passei o dia inteiro na cama, mal me mexendo, só levantava para pegar um lanche e maratonei todo Stranger Things. Meu Deus, foi uma delícia. A trilha sonora, impecável, como sempre. Eu não consigo tirar a música da Kate Bush da cabeça. Muito bom. Bem mais terror mesmo. Tem muitas, como antes já tinha, mas muitas referências aos clássicos dos anos 80. Tem novos personagens muito legais. E realmente a vibe é mais terror. Eu concordo com algo que o Robson falou lá, na crítica em vídeo dele, que aqui a gente tem um grande vilão apresentado, que é o grande vilão da série, basicamente, né? E a gente tem ele apresentado só agora, na quarta temporada. Então isso é um pouco, assim, estranho, mas, assim, não é algo que incomoda o suficiente. Mas, assim, super indico. Eu assisti os 2 primeiros episódios de Obi-Wan Kenobi, gostei bastante, como falei antes. E, amiga, tu tem mais? Tenho. Eu e o meu namorado também, ele achou essa série do Taika Waititi, não sei como. Se chama A Nossa Bandeira é a Morte. de uns piratas totalmente insanos. A gente ria. Mas assim, eu ria de doer a barriga. A gente tava almoçando, a gente teve que parar de olhar de tanto que a gente ria, assim, quase. Tipo, é absurdamente engraçado. Tá na HBO Max e hoje mesmo, no dia 2, foi anunciado que vai ter segunda temporada. Então, é A Nossa Bandeira é a Morte, do Taika Waititi. E pra quem quer dar umas risadas sem pensar em nada, é uma bela série. Tá E eu olhei disponível aonde? na HBO Max. Ah, tá. E uma outra coisa que eu olhei no Discovery Plus. Foi. A gente é ridículo. Viciadas em Casar. Ah, Tem dois adorei. É episódios, que tu vem te toda identificou, semana. né? Nossa, eu pensei assim, vou olhar uma coisa para dar umas risadas na cara das pessoas, né? Porque aqueles reality do Discovery Plus, que é aqueles reality que as pessoas são absurdamente doidas, né? Eu chorei. Óbvio. E daí eu chorei de soluçar com uma das meninas, sabe? Mas tem umas totalmente assim, que tu pensa, meu Deus, como é que isso tá acontecendo na minha TV, sabe? Daí tem, acho que é um episódio por semana, então já tem dois na Discovery Plus, deve ter mais um agora, no final de semana deve entrar mais um. Então eu gosto da Discovery Plus, porque quando eu não quero pensar em nada, assim, é como se eu botasse na TV, só que daí eu posso escolher o programa que eu quero olhar. Não corro o risco de ver a doutora Sandra ali, sabe? Então é isso, não tenho nenhuma não dica. Pois é, eu tô feliz nas minhas escolhas ultimamente, não tô tendo não dicas, até porque com tantas novidades que eu sei que são boas, eu não tô tô indo nelas primeiro antes de Exato. arriscar outras coisas que eu não tenha certeza. Tanto que eu vou relembrar aqui uma dica que eu já dei antes, que é que tu não gosta do título, que é A Mulher do Viajante no Tempo, né, de HBO Max. Que, cara, eu tô achando essa série muito legal mesmo, que saem episódios semanais e recomendo. É, eu tenho implicância com o nome dessa série, mas tudo bem. É, mas assim, já era o nome do livro. E o Não, livro eu entendo. foi escrito por uma mulher, então é assim, 10% menos pior, sabe? Mas enfim. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio de Drops da Vigília. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para nos trazer feedbacks, sugestões, dicas e comentários em todas as redes sociais que nós estamos como @vigilianerd e fiquem ligados, porque vocês sabem que a Vigília Não para.